Olá, eu sou Priscila Carvalho, vivendo Magenta, e essa é a lição de número 70 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A minha salvação vem de mim. Toda tentação nada mais é do que alguma forma da tentação básica de não acreditares na ideia para o dia de hoje. A salvação parece vir de qualquer lugar, exceto de ti. Assim também acontece com a fonte da culpa. Tu não vês nem a culpa e nem a salvação como estando em tua própria mente e em nenhum outro lugar. Quando reconheceres que toda culpa é apenas uma invenção da tua mente, também reconhecerás que a culpa e a salvação têm que estar no mesmo lugar. Ao compreenderes isto, tu és salvo. O custo aparente de aceitar a ideia de hoje é o seguinte: significa que nada fora de ti pode salvar-te, nada fora de ti pode dar-te paz. Mas também significa que nada fora de ti pode ferir-te, perturbar a tua paz ou transtornar-te de modo algum. A ideia de hoje te coloca em controle do universo, onde é o teu lugar devido ao que tu és. Esse não é um papel que possa ser aceito parcialmente, e com certeza estás começando a ver que aceitá-lo é a salvação. Porém, talvez não esteja claro para ti por que o reconhecimento da presença da culpa na tua própria mente acarreta o reconhecimento de que a salvação está lá também. Deus não teria posto o remédio para a doença onde ele não pudesse ter utilidade. Esse é o modo como a tua mente tem funcionado, mas não a sua. Ele quer que sejas curado, e por isso tem mantido a fonte da cura onde a cura se faz necessária. Tu tens tentado fazer exatamente o oposto, fazendo todas as tentativas, por mais distorcidas e fantásticas que sejam, para separar a cura da doença para a qual ela se destinava, conservando assim a doença. O teu propósito era o de assegurar que a cura não ocorresse. O propósito de Deus era o de assegurar que ocorresse. Hoje praticamos o reconhecimento de que a vontade de Deus e a nossa são, na realidade, a mesma nisso. Deus quer que sejamos curados, e nós realmente não queremos ficar doentes, pois isso nos faz infelizes. Portanto, ao aceitarmos a ideia para o dia de hoje, estamos realmente de acordo com Deus. Ele não quer que fiquemos doentes, nós também não. Ele quer que sejamos curados, e nós também. Estamos prontos para dois períodos de prática mais longos hoje, cada um dos quais deve durar de 10 a 15 minutos. Todavia, ainda deixaremos que tu decidas quando deverás empreendê-los. Seguiremos essa prática durante algumas lições, e mais uma vez, seria bom decidires com antecedência quando seria o momento adequado a ser reservado para cada período, e aderir às suas próprias decisões da forma mais exata possível. Dê início a estes períodos de prática repetindo a ideia para o dia de hoje e acrescentando uma declaração que signifique o teu reconhecimento de que a salvação não vem de nada fora de ti. Poderias formulá-la assim: a minha salvação vem de mim. Não pode vir de nenhum outro lugar. Em seguida, dedica alguns minutos com os olhos fechados para rever alguns dos elementos externos nos quais tenhas buscado a salvação no passado, em outras pessoas, em posses, em várias situações e eventos e em autoconceitos que buscaste tornar reais. Reconhece que a salvação não está lá e dize a ti mesmo: a minha salvação não pode vir de nenhuma dessas coisas. A minha salvação vem de mim e só de mim. Agora, mais uma vez, tentaremos alcançar a luz em ti, que é onde está a tua salvação. Não podes achá-la nas nuvens que cercam a luz e é nelas que a tens buscado. Não está lá. Está depois das nuvens, na luz que está além. Lembra-te de que terás que atravessar as nuvens antes de poderes alcançar a luz. Mas lembra-te também que nunca achaste, nessa configuração de nuvens imaginada por ti, nada que perdurasse ou que quisesses. Já que todas as ilusões de salvação falharam para ti, certamente não queres permanecer nas nuvens, inutilmente procurando ídolos, quando poderias com tanta facilidade caminhar até a luz da real salvação. Tenta ultrapassar as nuvens por quaisquer meios que te agradem. Se isso puder ajudar-te, pensa em mim, segurando a tua mão e conduzindo-te. E eu te asseguro que essa não será nenhuma fantasia vã. Para os períodos de prática curtos e frequentes de hoje, lembra-te que a tua salvação vem de ti e nada, exceto os teus próprios pensamentos, pode impedir o teu progresso. Estás livre de qualquer interferência externa. Tu estás a cargo da tua salvação. Tu estás a cargo da salvação do mundo. Então dize: a minha salvação vem de mim. Nada fora de mim pode me deter. A salvação do mundo e a minha estão dentro de mim. Citação do dia. Para reflexão. Ao reconhecer nossa fonte de acordo com um curso em milagres, o que nós temos é um problema de autoria. Não reconhecendo nossa fonte divina, nós expressamos nós mesmos como criações do mundo, ao invés de criações do Espírito. O mundo tem impresso sobre nós suas atribulações e dor. E não existe razão para tentar curar essa dor até nós curarmos nosso senso extraviado de herança. Nós não somos crianças do mundo. Nós somos crianças de Deus. Não temos que permitir que o falso input de um mundo cansado nos afete tal como o faz. Confusão sobre nossa herança divina se traduz em confusão sobre nós mesmos. Não entendendo quem nós somos ou de onde viemos, torna difícil para nós entender o que somos agora e onde estamos agora. E assim, nós sentimos falta de estabilidade espiritual. Na falta do senso de um Criador divino, a mente assume que nós somos nosso próprio Criador, e então nosso próprio Deus. Se Deus não é o peixe grande, então eu devo ser o peixe grande. E esse pensamento de que somos isso e de que somos maiores não é meramente narcisismo. Isso é uma psicose que permeia a condição humana. Lembrando da verdade de onde viemos, nos tornamos mais abertos para a verdade de quem somos. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Um beijo, um beijo, um beijo bem especial, gente. Até a próxima lição. Tchau, tchau.